Papa Romeo Alfa, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus com 04 nós. Pouso autorizado, Papa Romeo Alfa. Controle Salvador, voo 1922, centro da informação, India. 1922, identifique, desça o 050, chegada Mari. 050, identificou, após ISAF, solicito GPS via Sierra Victor 368. Cadê o pão? 1922. 19. 0430, autonomia, alternando Galeão. 30 Galeão, tá autorizado, direita Alfa, no ponto de espera do 90, na Charlie, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 3, bom voo. Positivo, direita Alfa, Charlie, ponto de espera 186, 1003, obrigado, bom dia. Solo Salvador, Cordial Batalha, bom dia, web 6709, Centro da Índia, autorização Brasília 340. Coordenar, você não me escuta, web? Guarda. Brasília, 1222. Tá, Romeu Alfa no solo aos 44, direita 121, decimal 9. Direita 219, bom dia, Papá Romeu Alfa. Bom dia. Pate 3? Sim, Matheus, obrigado da época. Segue táxi Alfa Kilo Pate 3, o Papá Romeu, Papá Romeu Alfa. Alfa Kilo Pate 3, Papá Romeu Alfa. Siga. Já livrou a sua. Eu cancelei no atraso, eu vou informar. Thank you. 3179, pronto. Pistão 3179, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 130 graus por 0,6 dúzia de nós. Autorizado a decolar e blindar a pistão 3179. Salvador, Brasília, autorizado. 340, aerovia Upes 117. Decola no zero por a direita. Subida gole, transição Ofito. Código 5534. Frequência do controle em 1 no 9, 35. Torre operando em 1 no 8, 6. Autorizado, Brasília 340, Upes 117. Decola da cabeceira 90 com curva direita. Gole Ofito 5534. Controle 1935. Torre 186, 709. Regimento correto, portão 1 na pole position, chegando para o pushback sonido. Voltaremos na pole position, obrigado, 6719. Decolado aos 4-9, estime agora o controle 1-1-9-35, tenha um bom voo. Obrigado, bom dia. Cruz Salvador, bom dia, Cessan 3179, informa a seta proa anda, cruza 1500. 3179, suba ao 340, está sob vigilância. 340, sob vigilância, Cessan 3179. 2, passando stop. Desça para 2.500, ajuste de altímetro 1.0, 1.3, informe passando servido 366. Desce para 2.500, 1.003, reportando ao Serra, Victor 368, bom, no 9.2. 3.66. É, solicita via 3, Serra, Victor 368. Ok, autorizado, 3.68, reporte o 3.66. Na 366, gol no 9.2. Quando nós pudermos voar direto para P10 e o TAN 3179. Mantenha o perfil da saída 3179. Mantenha o perfil. Start level 410, airway upper with 58. Take off on A10, after take off left third, Puka departure, Aracaju transition. Puka departure, Papai uniforme, Charlie Alpha, departure. Alpha Charlie Juliet transition. Aracaju, Squawk 5535. Salvador control 119.35 and tower 118.6. I understand, clear to receive the flight level 410, upper whiskey 58, after departure left, make Puka departure, Aracaju transition, squawk 5525, and 119.25 on departure for American 980. Squawk 5535. 5535, American 980. And we'll request in this final altitude flight level 280. Controle Salvador, voo 1922, passou Sierra Victor 366. Chame torre 118, decimal 612, 1922. 118, decimal 612, voo 1922. Set level 410. Confirme visual com campo já baixado e travado? Baixado e travado, visual com campo. Voo 1922, informa cabeceira 10 deslocada 90 metros, livre pouso. Vento 130 graus com 07 nós. Livre pouso, vento do cabeceira deslocada 90 metros, voo 1922. Zero is ground control. 980, go ahead. Direct from level 2-9-0. Okay, flight level 2-9-0, American 980. Thank you, sir. Forward right to start up and push, American 980. 6709-01 para te pegar acionamento. Então, ONU autorizado, Semtex. Portaria 6709. Plan 2, 19, gol 19, 2, 2. Salvador, voo 922 de Livrão. Chega táxi de Alfa, repórter 500 da Juliette. É, beleza, e aí? É, Paulo, voo 1922. Bom dia, bem-vindo a Salvador. Prossiga táxi de Alfa, reporte antes da taxiway Juliette. Bom dia, via Alfa, repórter antes da Juliette, voo 1922. Several ground, American 980, ready for pushback and engine start. Here, do report for taxi. Okay, we'll call you for taxi, American 980. Control Salvador, Argentina 1910, which is flight level 050. Maintain 5050, Argentina 1910, update that position, descend to 2000 feet, UN81013. Roger, after that position, descend to 2000 feet, over 1013, Argentina 1910. Com 121 a bordo, 4 horas e 30, alternando com fins. Solicitado direita Alfa, ponto esperado no 0, torre 1 no 8, decimal 6, o ajuste no 0 no 3, tem outro voo. Família 3, Alfa, 186-670. Bom dia. Passando, Mike Foxtrot Oscar. Mike Foxtrot Oscar, prossigo, motor. Para o táxi do pátio 5, para o pátio 3, já estacionado. Autorizado o táxi, após para o cruzamento da 1735, Mike Foxtrot Oscar. Salvador, cordial, bom dia, o F6709 está próximo ao ponto de espera da 1904. Objeto 6709, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 140 graus com 0,612 de nós. Livre alinhar, decolar, campo 090-6709. Mike Foxtrot Oscar, autorizado o cruzamento da 1735 após Quebec, Mike Lima, quando na Lima, chame o solo 121-9 para prosseguir o táxi. 980, ready to taxi. station your taxi until in front of gate here, 06. Taxi until in front of gate 6, American 980. Agiliza o táxi até o portão 04, via Juliette. Negativo, Gordon 922. And please confirm Q&H for American 980. 1013. Thank you. Zero, continue taxi via Juliet and Alpha to World Shot 1810 and contact the tower 118.6. Juliet Alpha, hold short, runway 10 and tower 118.6, American 980. Good day. Solo Salvador, Papa Tango, Mike Foxtrot, Oscar na Lima, para taxi até o Parque 3. Autorizado, reporte ingressando no Parque 3, Mike Foxtrot e Oscar. Sempre grato. Controle de Salvador, cordial, bom dia, UMS 709, perdeu da Guali. UMS 709, suba ao nível 340, vigilância. Autorizado, estação 340, vigilância, UMS 709. Transponder 0102 no, na repetidora, ok? Bom dia, guardião 02. localizer with the runway inside Argentina 1910. Complete approach, tower 118.6. Tower 118.6, muito obrigado, bom dia. Salvador Tower, Argentina 1910, established on the final with the runway inside. Argentina 1910, the first 90 meters of runway 10 are closed. The first 90 meters. Altimeter 1013. Over 1013 and the first 90 meters of the runway 10 in a, they are closed. Argentina 1910, clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 0 weight north. The first 90 meters are closed. Clear land, Argentina 1910, runway 10. Sue 5, alterne 1288. 3325288, obrigado, até a volta. Brasília 1245.